abençoe a nossa caminhada, ilumine meus passos nessa escuridão, me torne invisível aos olhos dos inimigos e não deixe a maldade apodrecer meu coração. Que eu não me iluda com falso sorriso e que os olhos revelem a real intenção. Que eu alcance meus objetivos, fortalecido na fé e com muita disposição. São dias de glórias e dias de luta, aproveita que a vida é curta. Sigo firme e forte na luta, surfando na montanha russa. Se eu perder, eles vão criticar. Se eu ganhar, eles não comemoram. Tem várias noites que eu nem durmo, tentando escrever minha própria história. Toma cuidado, meu aliado, principalmente com falsa amizade. Nem toda lágrima é de tristeza e nem todo sorriso é de felicidade. Com o passar do tempo vai adquirindo conhecimento e sabedoria. Aí cê vai compreender que você vai ser sua melhor companhia. Eu já tô uma cota nesse corre insano. Não é pelo dinheiro, rap é minha vida. Mapeando um plano, eu realizo um sonho. Enquanto não chegar a hora da partida, eu tiro uma pira nessa picadilha, engatilho e atiro as mensagens no ar. Esse é o momento de reflexão, não vai faltar munição pra trocar. Que Deus abençoe a nossa caminhada, ilumine meus passos nessa escuridão, me torne invisível aos olhos dos inimigos e não deixe a maldade apodrecer meu coração. Que eu não me iluda com falso sorriso e que os olhos revelem a real intenção. Que eu alcance meus objetivos, fortalecido na fé e com muita disposição. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que ama o dinheiro. Essas notas promovem guerra e transformou meu país num puteiro. É fácil falar que a favela venceu, de Porsche Cayenne na beira da praia. Difícil é ver a dona Maria enfrentando o filho e levando a jumbada. Enfiada que nem uma navalha, avisa os bigode pra cortar a franja. Meu vulgo é pateta, só que eu não vim da Disneylândia. Minha fé é que me mantém em pé, sou filho do dono do ouro e da prata. Eu não me iludo com esse mundo de bijuteria barata. Eu olho pro céu e agradeço por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu peço a Deus que envie seus anjos, me dê proteção, não me deixe cair. Que eu não me perca nessa estrada, porque ninguém se vai antes das contas serem pagas. Sempre existe um recomeço. A lei divina existe e sempre cobra um alto preço.